Por outro lado, no caso das empresas, esta semana já saíram os avisos que permitem começar a fazer candidaturas. O município de Oliveira do Hospital, um bom exemplo, criou um gabinete de apoio à realização das candidaturas por parte das empresas. A CCDR Centro, o seu presidente, amanhã estará cá com as empresas afetadas a tratar de soluções para os seus problemas, a tratar de garantir que as candidaturas são feitas e que as candidaturas são aprovadas nas próximas semanas. E é isto que nós queremos. Empresas a laborar. O presidente referiu-me a algumas das empresas que arderam, que foram afetadas, já estão a laborar. Fizeram pequenas obras, fizeram pequenas reparações, compraram máquinas, compraram materiais, estão a laborar. Aqui nós visitámos situações em que temos o próprio dono de uma das habitações que visitámos, ele próprio está a reconstruir a sua casa com o empreiteiro que está lá a trabalhar e que foi contratado para o efeito. Aqui tivemos uma habitação em que o seu telhado já está reconstruído. É isto que nós queremos dar como sinal de esperança às pessoas, que o país e as zonas mais afetadas já estão a levantar-se. E com o apoio, com certeza, do Governo, mas aqui o mais importante, estas gentes e estas empresas estão a dizer que querem levantar-se e nós não deixaremos de apoiar essa reconstrução.